Afirmo, 121 decimal 9. O 9907, taxi via Alfa e Kilo para a posição 8 do PAC 3. Alfa Kilo. São 3178, chega o trem, Lisboa, Pistina 0, vento 080 graus, 099. Vale, está checado, 078. S6313, Airborne at 02, contact now, Salvador Approach Control, frequency 120.8. 120.8, 3131. 555 estabilizado, ILS. 35515, chame torre, 11895. 1895, obrigado. Approach, good evening, Ocean S6313 on dial departure and leaving now 1500 by level 362. Ocean S6313, radar contact, clavitude flight level 360, dial departure. Dial departure 360, 6313. Oceané 6224, desça para 2000 pés, ajuste no 0113, autorizada final ILS, reforço estabilizado. 2000, 3178, no solo 03, libere direito, emissora 121, decimal 9. Direito 219, então 3178. Gol 1604, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 12685, 2545604, obrigado. 595, segue trem, livre pouso, pista 10, 80 graus, 099. Baixou, atrasou, aí travou, livre pouso 5595. Estando pronto, pode parar da 10, 2895, ligando uma boa noite para 398. Paulo Salvador, boa noite, São 3178. 3178, táxi via Alfa e chame S da Juliette. Alfa, chama S da Juliette, São 3178. 178, observe azul livrando o pátio, após ingresso via Juliette para a posição 10, 10. Após azul, ingresso Juliette para 10, são 3178. Sobre 5595, na sala 06, direita, sala 1, 21, décima 9. 219, obrigado. 595, levado na sua escolha. Boa noite, 35515, ingresse via taxiway Kilo para o pátio 3, a posição é a 5 do pátio 3. Kilo, pátio 305, obrigado. Fala, boa noite. Boa noite. No 5, uma centena para Serra Bravo, Limax, Lima Serra, é isso? Confirmo. Perdão, não compreendi. A CHG é para qual destino? A gente aguarda apenas um instante para a cópia. Rumba 185, perdão. No centro do seu acionamento, QNH 10 no 3. Chame quando pronto para a cópia após o acionamento, ok? 6313, contact Recife Center, 125-1, is on maybe 133-25. 251, is on maybe 133-25, 63131. Oceané 6224, estabilizou? Estabilizando no momento, eu desloco o campo 6224. Sim, chame torre 1895, Oceané 6224. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, Oceané 6224. Oceané 6224, continue a aproximação, guarda a pista livre, QNH 10 no 3. 4298, decola 210, controle 1210, decima 8, vamos voar. Azul 4298, copia a torre? 298, cruzando 1300 pés na sua escuta. Azul 4298, contato radar, saída Momo, sub e mantém a nível de voo 340. É de Momo, mataram 340, azul 4... 298. 685, tá autorizado para Vitória, uma centena pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida coral. O transponder é 5433 e o controle em 120.8. Cotejo. Uba 85, só confirmando, 5433 o transponder, 1208 o controle. Tá livre do táxi, na hotel chame a torre em 11895 para ingresso e, ou cruzamento da pista. Salvador, 3305, puxa acionamento com 612. 3305, autorizado, chame para o táxi Pinegal no 0 ou no 3. Então, na táxi 1013, o 3305. Chame 6224, no solo 13, libera direita, solo 1219. Libera direita, solo 1219, 62. Você não é 6224, lembrando a direita. Puxa 6224, táxi na Alfa, chame antes da táxi Juliette. Táxi Alfa, chama antes da Juliette, o 6224. Você sempre tem intenção de decolar a partir da hotel? Ok, ingresso via pista, autorizado táxi, aporte táxi via pista. Aporte aéreo pronto para decolagem 185. Azul 4298, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. Confere? Afirmo. Obrigado. 85, estou livre de decolagem, vento 080 graus, 089. Alô, Salvador, o 3305 para o táxi, temos 128 ao bordo, 4 horas de autonomia alterna na ação. 128, 4 horas de Natal, tá livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1895. O altímetro permanece 1013, tenha uma boa noite, tá 3305. Gente, tá 3305, livre o táxi, pátio Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1895, uma boa noite, bom trabalho. Santos do Juliette, o 6224. Oxa, 6224, observe o avanço da TAM após ingresso via Juliette para o portão 01. Após o Airbus da TAM, ingresso no Juliette para o portão 01625. Com 85 decoladas, 18, controle 120, decimal 8. 208. Com Tango, autorização Guarulhos, do 02. 1900. Coral 1900, rumo 85. Autoriza vá direto coral? Autorizado, direto coral, rumo 85. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da EL. Após Leda e Bride, o transponder é 5445, o controle em 120.8, corteja. Autorizado 360, Guarulhos, pela Ampla Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, direto Drive. Decolada 10, curva direita, Tael Leda, Bride, é a saída. 5445, o transponder, e 120.8, o controle, o gol no 074. Voo no 074, correto cotejamento, chama pronto para acionamento no portão 2. Vai chamar o 074. Salvador, uma boa noite, está 3305, pronto, no ponto de espera da 10. Boa noite, está 3305, autorizada a linha de decola pista na 0, vento 070 graus, 093. A linha de decola da pista 10, está 3305. Salo Salvador, boa noite, é o Mike Yang Lima, posição 5. Prossiga, Mike Yang Lima. Autorização, reboque da posição 5 para a posição 13, parte 1. Autorizado, da posição 5 para a remota 1-3 do parte 1. Reporte ao término, mantenha a minha escuta constante, Mike Yang Lima. Ok, copiado, muito obrigado. Rumba 85, cheque seu modo carro e não recebo no radar. afirma se recebe agora o modo Charlie 25. Afirmativo, está cruzando 5.700 pés. Confere, grato. Com 3305, decolado as 22, controle no 0 decimal 8, meu voo. 08, pegado. Trude, Salvador, TAM 3305. TAM 3305, contato radar, sai da PUCA, sube e mantém a nível de voo 330. PUCA 330, TAM 3305. Solo, Rio 5972. Rio 5972, boa noite. Copia o 400 para o Galeão, confirmo. Por favor. O Rio 5972 autorizado para o Galeão, nível de voo 400 pela Aper Wisp 50. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida inicialmente a Dael, pós direto para as posições Leda e Eudes. O transponder é 5455 e o controle em 1.20.8. Contexto. Autorizado 400 para o Galeão, decolando a pista 10, efetuando subida da AEL, após direto Leda e Eudes pela Uniforme Whisky 50. Aciona 5455, controle de saída 1.20.8, Rio 5972, na posição 10 para puxa acionamento. Rio 5972, autorizado, puxa acionamento no pátio 3, chame para o táxi, o altímetro no 013. 1013, chame para o táxi, certo. 3305, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 3305, 2543, 305, boa. Boa. Paulo no 074, estacionamento no 2. 1074 para o PUT, é isso? Não, Rio 5972 para o táxi. Confirme o POB e o acionamento e autonomia? Gol no 074, estacionamento no 2. Ok, gol no 074. Aguarde após o táxi do cargueiro da Rio, a sua cauda, está autorizado seu push. Chama para o táxi, o altímetro no 0 ou no 3. Gente, após a passagem do cargueiro, vai iniciar o táxi. Vai apontar para o táxi, 1074. Solo Rio 5972 para o táxi, com 2 POB, com 3 horas e 14, alterna Guarulhos. Livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, até o ponto de espera da...